jogo conversa fora. E se marcar pro negão, as mãos de mão. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim a noite inteira, nada embola. Sou o que você quer. Jackson e Matheus e Mr. Catra, vai que cola. Gustavo Lima, do outro lado da moeda, e Daniel Italia, estou apaixonado. É música boa, é Central do Sertanejo. É quarta-feira, que beleza. E agora o sucesso não para, né, gente? Estamos só começando, vamos com José Augusto e a participação do Luan Santana. E dupla que ficou boa, né? Chuva de verão. Numa ventania cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teu sentimento. Orvalho de amor, um flor de pensamento, yeah, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuvas de verão. Achou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos,